3217, é isso? Não, a gente vai fazer o confim daqui a pouco. Só para agilizar o nosso processo aqui de reprogramação da aeronave, a saída prevista para confim? Eu tenho aqui a cópia completa. Você copia já ou não, confim? Afirmativo, se o senhor já tiver. É, chegou aqui para mim agora. Tô, tô a 3217 autorizado para confins, nível de voo 360, pela APA Zulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da EL, apoio direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5577 e o controle em 120.8. Contexto. Autorizado 360, APA Zulu 16, decola da 10, da EL, Leda, Bride. 5577, 1208, controle, 3217. 3217, correto, cotejamento, chame para o acionamento. Amaral, 2000 ou 1075? 1075 vai descer para 3000 pés. O ajuste 1014 vai seguir como número 2 na aproximação. Vai ser vetorado da presente, vai manter a presente proa. O limite será o localizador, o gol 1075. Vai seguir tráfego da companhia, só segue como 2. Ok, segue então, desce a 3014 da presente vetoração, plana 040, limite localizador, 1075. Gol 1925, desce para 2000 pés, o ajuste 1014, está autorizado a final IRS X-Ray, pista 20, pista 10 de Salvador, reporte estabilizado. 2014, X-Ray, vai informar estabilizado, gol 925. Redução 1809. 1809, gol 075. Oscar direto para Santa Clara, reporte do aeródromo. Santa Clara, Romeu Oscar. Para 2014, aguardando o vetor final para o localizador. 2014, aguardando o último, 7, para 07. Gol Salvador, gol, gol Fescadeiro. Sossiga. Gol Fescadeiro, formando o término do reboque no... Bate 1 no portão 9. Obrigado, boa tarde. Gente, boa tarde. Salve, Salvador. Boa tarde, eu chamo a 6314, a gente vai papar a autorização petroleira. Autorizado para Petrolina, Mapa Zulu 20, nível de voo 340. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Flock. Fox, Lima, Oscar, Charlie, Kilo. Transponder 5570. Controle 120 decimal 8 e a torre 198 decimal 6. Oceaner 6314. 6314, sente autorizado. Petrolina no nível 340, Upper Zulu 20. Decolagem da 10. Curva esquerda após a decolagem, saída MOM, transição Fox, 5570, transponder, 208 o controle, 1986 é a torre, Salvador, Oceaner 6394. Correto, chame pronto para acionar. Camarada. E o trip 5627 para o push track acionamento. Portão 04, TAT 3, autorizado, chame pronto para o táxi. Chamaremos para o táxi, 5627. Alô, Salvador, boa tarde, Oceaner 6321, informação com a PAC. Autorizado Brasília, via Pezulu 17, Apino, nível 320. Decola à direita da pista 10. Curva à direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 6, transponder 5535, Oceaner 6321. Gente, Oceaner 6321, autorizado Brasília, nível 320. Via Pezulu 17, Apino. Fala da 10, primeiro vai curva à direita na saída Arbor, transição elétrica. 120 decimal 8 delta, controle 102 decimal 6 torre, 53 tal transponder do Oceaner 6321. Correto, chame pronto para acionar. 21. Solo Web 5729 com informação papá 22 para 4. Autorizado Confins via Pezulu 16. Nível de voo 360, saída da El, Leda após Bridge. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 6, transponder 5574. 5488, sente da Papá, boa tarde, para início de descida. 5488, muito boa tarde, sendo identificação na voa na proa de TAP, descendo aos 50. Voa de TAP para os 50, trip 5488. 08 é o controle Salvador Web 5729. Aguarde confirmação da rota Web 5729. Aguardo. Web 5729, na escuta. Afirma, Zé. É só confirmando, o plano tem Upper Zulu 10, Bridge e Upper Zulu 16. Porém, como a saída é da El, Leda, Bridge, o senhor intercepta já direto no Upper Zulu 16, ok? Perfeito, Upper Zulu 16, obrigado. É correto, então chame para o acionamento. Chamará, é 1208 o controle, Salvador, correto? Afirmativo, 1208 o controle. Obrigado. Nada. Estabilizada. Estabilizado. O final chama retorno 8612. 8612 é boa. Roberto está iniciando o 360 pela esquerda, para não completar com o tráfego na final da 1-0. Negativo, positivo, faz 360 curto, ok? Pela esquerda e reporta reinterceptando. Reporta lá, ó. Oi, Salvador, boa tarde, gol 1-0-7-5, final da 1-0, baixado travado. 1-0-7-5, ciente, continua a aproximação, informarei pista 1-0 livre. Sete aguardando o gol no 07. Romeo Oscar, faça um novo 270 agora pela direita, curto, para não empatar com o pouso na, do Boeing da Gol agora final 1-0, ok? Pode ser pela esquerda. 4 horas de autonomia, Fernando Recife. 67 a 2, é isso? 68. Ok, pedal 68. Livre o táxi via Pátio 1 no Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 18-6. Tenha uma boa tarde, 35627. Pátio Uno, Índia e Alfa, ciente, 5627. Solo, livrou na disputa, gol 925, boa tarde. Uno 925, boa tarde, prossiga na Alfa. E Juliette para o portão 01, dando a passagem ao ATR da Trip, taxiando no pátio, ok? Alfa, Juliette 01, vai dar passagem ao ATR. Estimativo, continua a aproximação, aguardando apenas o eixo livre, quilo Romeo Oscar. Passo, ciente. Quilo Romeo Oscar, vento 1-0 graus com 8 nós, livre pouso, pista 1-7. Livre pouso no 7, Romeo Oscar. Torre Salvador, Trip 5627, ponto de espera 1-0 na Alfa. Trip 5627, ali mantém pista 1-0. Ali mantém, 5627. Gol 1-0-7-5, solo 2-0, liberando via Eco, solo no 21, decimal 9. Via Eco 219, gol 1-0-7-5. Salvador, boa tarde, gol 1-0-7-5, livrou. Boa tarde, 1-0-7-5, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Não, vou aguardar para Juliette, ficou no 075. Vila Tapatio, boa tarde, 070 para Aracaju. Qual o pátio em que se encontra, por gentileza? 0, reporta fora do solo, guardão 02. 0, rota Golf 677. Decola da cabeceira 17, com a curva à esquerda, subida Conde. O transponder é 0271, controle em 120, decimal 8, proteja. Livre decolagem, pista 1-0. Iniciando a decolagem, 5627. aquilo correto, qual é o problema que eu disse? 04, o altímetro no 014, chame a torre 1862 para acionamento. Tenha uma boa tarde. Oito, boa tarde, agora no instante cópia 340, confirme. Não, Porta Juliette chegou no 07. Colocou no 075, não, Porta Juliette. Decimal 8. 1208, obrigado, boa tarde, Sara. Guardião 02, decolado 222, prossegue parte do Graé, reporta no solo controlado, vento 1,40 graus com meia dúzia a nós. Reporta lá no solo controlado, na conta final, parte do Graé, 02. Os 23, frequência livre, guardião 02. Salvador, voo 1395. Voo 395, muito boa tarde. Aciona a identificação, voa na proa de TAP descendo ao 50, o voo 1395. Ok, 395, voa de TAP, acionou, copiou a papá. Enter. É, eu não sei nem, a gente não tem uma visão aqui, aparentemente o 7 tá vazio. E o 9 também tá vazio, vou checar aqui com a infra-aero mesmo. Legal. Ó, a informação da infra-aero foi de que a companhia estava em dúvida entre o senhor aguardar um instante aí uma aeronave puxar ou encaminhá-lo para a remota, ok? Essa foi a informação que eu recebi da infra-aero. Ok, check. Perfeito. Aguardo. Azul 4118, na escuta, para a cópia. Azul 4118, autorizado para Confins, nível de voo 340, via Apre Zulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5555 e o controle em 120.8, corteja. Autorizado, Confins 340, Apre Zulu 16, decola da 10, firma direita, saída da El, após Leda, após Bride. Correto, 4118, chame para o acionamento no portão 3. Para comparar acionamento 4118. operador, boa tarde, é o Trip 5241, está na remota 4 do pátio 3. Autorização para Montes Claros, ciente da Papá. O nível 200 para Montes Claros, confirma. Isso, 200 para Montes Claros, 5241. Ok, Trip 5241, autorizado para Montes Claros, nível de voo 200, a rota direto Conquista, após direto a posição Retom, em seguida direto. Decolada 10, curva à direita, subida Arbor, em seguida direto para Conquista e segue como a rota. Transponder 5013 e o controle 120 decimal 8. Aguardo só um instantinho para o cortejamento. O 075, a infraero formou pra gente aqui, posição meia dúzia do pátio 1, que está ocupada ainda, ok? Vou aguardar o pushback do Avianca. Meia dúzia, perfeito, 075. O 35241, por gentileza, cortejo. Gente, nível 200 para Montes Claros. Direto Vitória da Conquista, após direto Retóia, após direto Montes Claros. A saída é Arbor. O controle 120.8 e o transponder 5013, é o trip 5241. Correto, 5241, controle em 120 decimal 8. Chame para o acionamento na posição 4 do pátio 3. Vai chamar, obrigado. Estabilizado no glide. 5488 para completar a final, chamar a torre no 8612. 8612, grato. Salvador, trip 5488, final baixado, checado para pouso, 1-0. Trip 5488, avistado, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-4-0 graus com 5 nós. 8. O Lima Papaquilo autorizado, ingresso, rapporta alinhado pronto, cancelo no 7. Muito boa tarde, 360 para Confins, copia? 1755, autorizado para Confins, nível de voo 360, era via Apra Zulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da El, seguida pelas posições Leda e Bride. O transponder é 5017 e o controle opera em 120 decimal 8, corteja. O transponder, chame para acionamento. Gol no 075 no portão 8. Falo web 5729 no gate 2 para pushback acionamento. Web 5729, autorizado o acionamento no portão 2, chame táxi. O altímetro no 014. 1014, eu chamo para táxi livre e acionamento pushback no gate 2, web 5729. Uno 395, livre da restrição intacta, vai descer inicialmente para 3.000 pés, o ajuste 1014. Para informação, o senhor vai ultrapassar o tráfego que está agora à posição de 12 horas, 9 milhas no rumo norte, mantendo 2.000 pés no Sierra 76. Ok, obrigado. Delta, mantenha 2.000 pés. Aguardamos até o final para o localizador. Vai ser ultrapassado por tráfego agora sua retaguarda 8 milhas. Um Boeing 7378 Santos da Gol. Sim, mais 3 minutos. Obrigado. Confirmando o Ucha, né? 321 está informando que tem uma previsão de 3 minutos para o Puxa, é isso? Foi. positivo. Ok, gente, chame para o puxo. Obrigado. Tá pra ser lá no 2 não, está o WebJet aí? Vou tentar coordenar aqui com a Fraero exatamente essa posição, ok? Obrigado. Firma, foi o Lima, papai, aquilo pronto? Gente, o vento 150 graus, meia dúzia nós, autorizado decolagem, pistão no 7, Lima, Papaquilo. Drift 5488, solas 32, liberando via eco, solo 121, decimal 9. Solo via eco, solo 121, decimal 9, drift 5488. Salvador, trip 5488, livrou? Trip 5488, pulsiga na Alfa e Kilo, pátio 3, atento ao balizador, pátio 3. Alfa, Kilo, balizador, pátio 3. Voando 5729, tem condição de coordenar com a equipe de solo, recuar a nave até a saída do pátio 3? Pátio 3? Recuar ali como se fosse o pushback do portão 5, ok? Até a saída do pátio 3. Vou coordenar com o pessoal de solo aqui, só um segundinho, por favor. Solo Oceaner 6394, portão 5, puxa o acionamento. O Web 5729, mantém o push normal, ok? Mantém o push aí até através do portão 4. Sim, contar através do 4, o 5729. O Oceaner 6314, tá livre o pushback no portão 5, que legal, no 0 no 4. Chame para o táxi. Inicie de imediato o pushback, confirma. Afirma, inicie de imediato 6314. Ok, autorizado, reporte para o táxi. Puxa só o 63 no caso. 6321 está pronto. 6321 está autorizado, puxa no portão 62 e chame para o táxi. 2 anos. Solo, boa tarde, bom 399. Cliente da... Papá, estação Congonha. Aguarde o teste para a cópia, subida da Euleda Bridge, Golo 399. Euleda Bridge, na 1075, combinei com o Efraero, vai ingressar para o portão 02, ok? Apenas vamos aguardar aí o termo do pushback do Avianca no portão 5. A senhora após ingressa via Juliette para o portão 2. Após o Avianca e o Web, ingressa Juliette para o 02, Golo 075. Solo Web 5729, tá com 102 3 e 30, Guarulhos, espera tá aqui. Gente, no 395, desce para 2014, vai reportar estabilizado. Reportarei. Vovô Web 5729. Contact taxa direita, no ponto de espera da 90, chama a torre 186, com ajuste na 014 Web 5729. Muito boa tarde, bom final de semana aí pra vocês. O 6314, eu sou? Ó, 6314, aí tá aguardando a remoção do Tinker aqui ainda. Chamar para o sol. Ok, ciente, então mantém a posição para agilizar o gol aqui que você tá aguardando algum tempo na Alfa, ok? Mantém a posição. Vai manter, 6314. O 1075 tá livre o seu ingresso via Juliette para o portão 02, atenta ao web puxado aí no setor. Atenta ao web, autorizado, Juliette para 02, zona 07. Delta para o localizador, curva direita, proa 070, reposta estabilizada.